Bom, hoje é o terceiro domingo do Advento. Terceira vela que a gente acende, uma vela de cor diferente, né? O rosa, usado nessa vela e usado no tecido que a gente usa na cruz aqui, é para lembrar que hoje tem um outro aspecto da esperança. Até agora a gente foi chamado a ter uma esperança em meio a muito sofrimento, a muita dor, a muita dificuldade, e aguardar isso de maneira, às vezes, difícil. Só que a gente começa aí com o salmo de hoje, que foi o salmo de Maria, né? O jubilate. Minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela começa falando, e eu, assim, o que, que faz alguém salmodiar? Para o grego, como eu falei desde o começo, a nossa esperança é uma ilusão. Porque ele trabalha preso dentro de uma dimensão de tempo. E no tempo, o passado não existe, foi. O presente vira passado rapidinho. E o futuro ainda não é. Ele pode ser torcida. Isso é tempo. Passado, presente, futuro. O conceito de eternidade é um conceito inexistente na cabeça de um grego, por isso que falo, ou da maioria das pessoas, porque é um conceito muito difícil de entender, porque eternidade é ausência de tempo. Ausência de tempo não tem passado, então eu vou viver na eternidade, né? Na verdade, não tem como, ela não está lá na frente. A eternidade é, e como eu sempre falo, né, a melhor definição que eu encontrei até hoje para a eternidade é entendê-la como um enorme agora. Nesse agora, tudo está acontecendo. Então, na concepção da palavra eternidade, que as pessoas confundem com infinito, com imortalidade, não tem nada a ver, coisa com outra. Infinito, imortalidade é contado. É sempre a partir daqui, do tempo. Porque uma coisa era viva, não era viva, ela viveu, ela continua viva, ela é imortal. Tem um contínuo. A eternidade é um conceito muito difícil para a nossa cabeça abraçar. E é esse contexto, fora do tempo, onde as coisas acontecem. E nesse contexto, tudo acontece a um tempo muito rápido, se a gente fosse pensar em tempo, e tudo acontece de uma maneira muito lenta, se fosse pensar em tempo. Porque não deixa de acontecer, e já aconteceu. Então, a criação, a cruz, a redenção, o julgamento, tudo isso tem uma dimensão eterna. Então, alguém no posicionamento de Deus, ou seja, na eternidade, o tempo que está separado entre a queda de Adão e Eva, a decisão deles de ser o próprio Deus, e a restauração, é o tempo de um piscar de olhos. Impressionado. Para quem está preso na... Eu sempre tive uma imagem, desde novo, quando eu fui tentando entender isso, eu sempre tive a ideia de bolha. A ideia de uma bolha. Para quem está dentro da bolha, está contando assim. Imagina uma bolha que tivesse um pontinho aqui em cima. Né? Então, tudo está acontecendo nesse pontinho, só que para quem está dentro do tempo, está acontecendo aqui. Ó. É enorme. A diferença é só o ponto de vista onde está colocado o observador. Quem é alguém que salmodia como Maria e fala porque ele despediu os poderosos sem nada, alimentou os famintos, fez isso, aconteceu. Observa a diferença da linguagem de Isaías para a linguagem de Maria. Na linguagem de Isaías, todo o tempo verbal está no futuro. Ele está apontando para frente. Você notou o texto de Isaías? Está todo falando que vai acontecer. E o estímulo de paciência, cara, é parecido com o que a gente lê ao longo da semana. Paciência aí, segura a onda. Que vai acontecer tal coisa. Quando Maria fala os mesmos conteúdos, ela fala no passado. Ela fala, ele já fez. Como ele já fez, você está grávida, que o cara não tinha nem nascido ainda. É como se naquele momento, ou no momento em que Davi faz um salmo, ou que alguém escreve alguma coisa usando o passado, é como se abrisse uma janela. E a pessoa metesse a cabeça dentro da eternidade e visse o que está acontecendo dentro da eternidade. Emocionalmente vendo, não estou falando que o cara vê, enxerga, A pessoa se dá conta de que tudo que a gente vive nessa dimensão do tempo, que tem passado, que tem futuro, é nada na dimensão da eternidade. O reinado completo, absoluto de Deus é na dimensão da eternidade. E essa é a base da nossa esperança. Pô, mas como? Vou repetir a semana inteira. No que você baseia essa esperança maluca? Porque num determinado ponto da nossa história, do nosso tempo, a gente foi invadido. A eternidade invadiu o tempo. Deus esteve entre nós. Viveu entre nós. Morou com a gente. Comeu com a gente. A maioria das pessoas não percebeu isso. E aí ele ressuscitou. E ele volta para a dimensão da eternidade. Onde é que Jesus foi? Ele está morando numa nuvem em cima? Não, ele volta para a dimensão da eternidade. E fala, tenha um bom ânimo. Ó, eu venci o mundo. Porque na dimensão da eternidade foi exatamente o que foi feito. Exatamente o que foi feito. Daí, o que nos cabe a nós, os castores, né? Que ficam esperando a volta? Enquanto presos no tempo, a gente comete a loucura de apostar, correr o risco de crer na eternidade. O que é importante ter na cabeça é que é um risco. O que é importante ter na cabeça é que é fé. Não é certeza. Agora, é um risco baseado numa série de testemunhos. E existem uma série de pistas que nos faz fazer essa aposta. Vou dar um exemplo na corrida de cavalo. Você vai correr, vai apostar num cavalo. Você não vai apostar num cavalo porque você achou que marrom é bonito e melhor que preto. Ou porque você foi com o nome do cavalo. Isso é uma aposta absolutamente idiota. Você vai fazer aposta, e quanto melhor apostador você for, baseado em quê? Na genética do cavalo, nos resultados passados do cavalo, no quais foram os resultados dos pais do cavalo, nas condições da pista, conhecendo a performance do cavalo nos diferentes momentos, no dia de calor, como é que ele anda no dia de frio, como é que ele anda quando está molhado, quando é que ele anda em pista de grama, como é que ele anda em pista de areia. Você vai juntar os fatores, você não tem certeza, mas você fala, quer saber? Eu estou achando que eu vou nesse cara aqui. Porque esse cara me dá indicações, ou como é que eu vou apostar num cavalo novo, que vai correr pela primeira vez? Ele pode ser o azarão. Pô, mas eu conheço a mãe, conheço o pai, sei como é que foi, sei quem treina, sei quem é o jockey, sei quem é o dono, sei como é que foi. Né? Aí você, municiado do maior número de informações possível, você faz a sua aposta. Bom, quando a gente age com a fé, quando a gente coloca fé em Deus, a gente faz uma coisa muito parecida. Baseado no que Deus fez no passado, no testemunho dado pelos irmãos, na ressurreição comprovada de Cristo por 500 irmãos que assim o viram, na história toda daqueles que fizeram a mesma aposta, como é que foi a vida deles, no que isso gerou na vida destas pessoas, na vida das pessoas ao seu redor, no próprio mundo, no que isso antecipou e mostrou que o mundo pode ser diferente. Bom, baseado nisso tudo, e nas outras apostas que eu teria para fazer, mercado, dinheiro, poder, vaidade, sei lá o quê, que você vai apostar a sua fé, vou botar fé em mim mesmo, vou botar fé na minha autoconfiança, vou botar, sei lá. Baseado nisso, você faz a sua aposta. Ou seja, essas coisas não são a base da nossa fé, mas ajudam a gente a falar, quer saber? Eu vou crer em Deus. E quando eu começo a crer em Deus, aí eu tenho a oportunidade de falar assim, quer saber? A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Isso no passado. E Ele despediu os ricos sem nada. Ele alimentou os pobres. Ele fez. Está na eternidade. Está numa dimensão que ela arrisca. E ela faz esse risco com o bebê na barriga. Esse cara que está aqui é esse cara que fez na eternidade. Isso é um nó tão grande que a Bíblia fala que Maria guardava essas coisas no seu coração e meditava nelas durante 33 longos anos. Ela não falou essas coisas para ninguém. Porque era muita informação numa cabeça para ficar sabe, para entender toda a figura, enquanto não ocorresse tudo o que ocorreu. A cruz, a ressurreição, a ceia, o encontro daqueles 40 dias, a despedida. Só depois disso tudo é que o quadro se montou na cabeça dela. E o quadro para ela. E aí ela pôde falar, bom, realmente, a escatologia, o escatom, né, o que vai acontecer, invadiu a história. Nós só podemos arriscar. Nós só podemos correr o risco de ter essa fé. E aí Tiago nos fala, olha para os profetas, sejam pacientes. Essa é a maior virtude que a gente pode ter. É paciência. Paciência não quer dizer placidez. Não quer dizer que você não sente a pressão, a perseguição, a falta, o problema, a tensão. Óbvio que você sente. A paciência não se traduz por você fingir que você é uma pessoa calma, zen. Até é bom se você puder ser assim. A paciência se traduz pelo fato de que, apesar disso tudo, apesar do que te afeta, você segue pacientemente, repetindo e repetindo. Eu sempre gosto de pensar na imagem do nordestino sertanejo, que chora duramente todas as agruras que está passando. Isso é absolutamente legítimo. Mas que insiste na próxima chuva em plantar de novo. Baseado no fato que ele sabe que aquela terra é fértil. Que ama aquele lugar. Que sabe do que ele é capaz. E por isso que Belchior fala lá, né, que Deus é uma coisa brasileira nordestinamente paciente. Porque realmente essa paciência na nossa cultura está muito exemplificada por esse povo que, mesmo diante da opressão, da corrupção, da maldade, dos coronéis, de tudo isso que tem, pacientemente insiste. Como movido por uma certeza que lá no fundo diz para ele que, no fim, aqui vai ter colheita, aqui vai ter prosperidade, alguma coisa vai acontecer. E não só por torcida, mas basicamente por conhecer a terra onde está pisando. Se a gente fosse falar de um ponto de vista agrário, é a única terra que presta no Brasil e no Nordeste. Só falta água. O perfil do semiárido nordestino é igualzinho, o perfil edafoclimático é igualzinho o perfil da área mais próspera dos Estados Unidos, que é a Califórnia. É o semiárido de lá. E lá está o lugar mais próspero dos Estados Unidos. Por quê? Porque tem água. Porque tem canalização, porque tem programa, porque as pessoas aprenderam a conviver com o semiárido, fizeram o que tem que fazer melhor no semiárido. O Nordeste sabe perfeitamente que ali está a melhor terra do Brasil. Qualquer sertanejo sabe disso. Vai ficar insistindo em plantar de maneira artificial. E o que acontece lá não é o clima que é ruim, não. É o político que é ruim, é o safado do cara do governo, é a falta de investimento, essa coisa toda que tem. E basta um pitaco que o cara gosta e fica lá. O Hugo está ouvindo isso aqui, pode ser que ele discorde ou concorde. Ele vai poder dizer, ah, eu acho que você está falando bobagem. Então tá bom, a gente usa outro exemplo. Para cá, para a gente que é do Sul, chama a atenção o amor, o carinho, a dedicação e a paciência. O não abandono. Quando você faz o nordestino abandonar o seu sertão, como dizia o Luiz Gonzaga, ou como, sabe, só deixo meu cariri no último pau de arara, quando vejo a terra ardente, né? Quando eu vejo chover, né, eu sei o que vai vir de alegria. Porque ele conhece o chão que tem. A mesma coisa é a nossa fé. Pô, mas você é maluco ficar nesse lugar, seco, porcaria, não sei o quê, sofrimento pra cacete e tal, não sei o quê. Cara, mas eu sei o que pode sair daqui. Se as condições momentâneas são climaticamente ruins, ou tem um político desgraçado, ou tem um coronel miserável, eu sei onde eu estou. Eu sei onde está o meu pé. Tiago fala, como agricultor que espera, né? Espera pacientemente a colheita que vai vir. Porque eu sei o que é capaz de sair daqui, ué. Muito melhor o solo do que essa porcaria que a gente tem aqui. Muito melhor do que qualquer outro lugar do Brasil. Então, quanto mais a gente é chamado a olhar para o Senhor como aquele que é capaz porque fez no passado, é capaz porque faz no presente quando as condições acontecem, é capaz porque vai fazer no futuro, mas acima de tudo é capaz porque na dimensão da eternidade está feito. Tem certeza disso? Não, tenho fé nisso. É diferente de ter certeza. E eu aposto essa aposta por causa disso, porque quem foi Deus no passado, quem é Deus no presente, quem será Deus no futuro é o mesmo Deus da eternidade. E ser tomado de dúvida, para terminar, é absolutamente normal. Imagina o cara mais próximo de Jesus possível em termos de dizer que ele era o Messias e que estava afirmando isso. Quando ele está preso, o bicho estava pegando, né, cara? Pô, estou preso aqui agora, acho que vou morrer. Acho que o troço vai pegar para o meu lado. Manda os discípulos dele, ainda naquele momento, fala assim, na boa, antes que eu faça alguma bobagem aqui e perca a cabeça à toa, acabou perdendo, né? Você é mesmo você quem eu estou pensando ou é outro? E Jesus não fala, não, sou eu. Ele cita o profeta Isaías. Os cegos veem, os coxos andam. E a palavra do Senhor é pregada aos pobres. A libertação é declarada. Ele não fala nem sim nem não. Eu julgo você. Você conhece as escrituras. Depois ele se volta para a multidão e fala, olha, não teve nenhum homem maior que esse. Vocês achando que vocês foram ver um caniço lá quebrado? Foram... O cara não é importante. O cara não é, esse é o maior cara que teve aí. Esse é o maior cara que teve. Porque esse homem de fé não estava isento de dúvidas também. E a gente não é vergonha a gente ter dúvida, achar será que é, será que não é, será que vou, será que não vou. Normal ter isso. Não pense que você tem pouca fé porque você tem dúvida, porque você sofre, porque está cansado, porque está difícil. Agora, quando você pode se alegrar, se alegra. Se alega mesmo, sabe? Poxa, chama Deus para o seu lado e... Pô, mas você está se alegrando por quê? Você tá virado no saco da batata aí, cara. Cara, eu me alegro em Deus, meu Salvador. É nele que está a minha esperança. Por quê? Porque ele fez no passado. Porque ele faz ainda hoje. Porque ele vai fazer no futuro. Mas mais importante que tudo, na dimensão da eternidade, está feito. Eu vou ficar do lado dele. Foi isso que Maria fez. Foi isso que os profetas viram, foi isso que João fez a ponto de perder a cabeça. E é isso que a gente é convidado a fazer. É fácil, nem um pouco. Por isso, Tiago fala, sejam pacientes, nordestinamente pacientes. Tá bom?